Seu Pena Branca é um caboclo rico que vem da mina do ouro. De um lado sacode as penas, do outro lado só brilha o ouro.